passar. Com fé eu vou acreditar na luz que vem iluminar. Minha alma vem salvar. Deus me guia na escuridão, sua mão me leva forte em mão. Um dia tudo vai mudar, a esperança vai brilhar. Tudo vai melhorar com fé no coração. Vou dançar pra celebrar minha alma em oração. Nas tempestades vou seguir, com fé no peito vou sorrir. No caminho vou persistir até o sol ressurgir. Deus abençoa meu andar, o seu amor me faz cantar. Acreditar no amanhã, com esperança e fé.